Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e meu esporte agora é rugby! Aqui é o Mário Abad, o Fanatic, e eu dou meus sentimentos pelo falecimento do Heath Ledger. É, no próximo, é Fátima não vai ter Coringa. Aqui é o Tucano, eu sou sangue nos olhos e adoro dar cabeçada. Boa noite, pessoas, ou bom dia, depende do horário de vocês. Aqui quem fala é o Sr. K, e eu não tenho frase, então vamos passar para o Azaghal, por favor. Aqui é Azaghal, anão, se correr, apanha mais. Essa é famosa. Muito bem, estamos aqui neste Nerdcast para falar de porrada, malandro. Vamos falar de tudo que envolve esta violência primordial que inunda as mentes humanas. Tudo. Velho, você tomou todinho hoje, filho? É o seguinte, cala a boca e vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para a nossa leitura de e-mails, caneladas e comerciais, Azaghal. Sim, é verdade, plim plim. Rapidamente falar que agora o Jovem Nerd News tem um Twitter. Exatamente. Ele manda pequenas lembranças do que está em notícia, você clica lá e entra direto no Jovem Nerd News. É só você ir lá no seu Twitter e procurar por JNN, pronto, assinou e tá seguindo o Twitter do Jovem Nerd News. Se você quiser, você pode assinar também nosso RSS do blog, do News, do Nerdcast, da... Isso, então. Que mais? IBES, rapaz! Sim, rapidamente falando do IBES, o prêmio mais conceituado da internet brasileira que os blogueiros odeiam. Vamos, nós estamos nessa pra ganhar, maluco. Então nós queremos títulos, é isso. A gente quer encher a prateleira com aquelas bolas douradas gigantes. Aquelas lindas bolas douradas. Então, o que, que você faz? Você clica lá na vitrine do jovemnerd.com.br, tem o Indiana Jones querendo roubar o Prêmio Best. Clica lá e vota nas três categorias onde o Jovem Nerd está concorrendo, cara. Prove o seu amor pelo Nerdcast, é de graça. É só isso que você pode fazer pra retribuir todas essas risadas e tal. Aí você se pergunta, pra que, que esses caras querem ganhar o IBEST? É, pra quê? Porque na internet isso faz pouca diferença. Exato. Mas quando a gente chega pra alguém que não conhece a internet, você tá com um botão escrito, eu ganhei o IBEST, porra. Cara, olha, isso é alguma coisa diferente daquele outro site que não ganhou o IBEST. Exatamente. Essa exatamente. É a parada. Então votem aí, a gente não quer nada de vocês, só a vitória. Muito bem. E agora, Nagal? E agora? O que a gente pode falar, Jovem Nerd? Meu Deus, sobe a música! Movies, Jovem Nerd! Movies.com.br, nossa locadora online preferida, rapaz, e patrocinador oficial do Nerdcast. Nosso querido patrocinador que pede com jeitinho e faz a gente trabalhar na internet. Muito bem, cara. Olha só, a Netmovies é assim, cara. Você aluga DVDs e você não paga multa, nem diária, nem nada, cara. Você paga só uma mensalidade. É verdade. Que varia. Você pode ter um DVD na sua casa, dois, três ou quatro. É sempre assim. Se você tem dois DVDs, quando você manda devolver, o cara vem buscar. Você não precisa sair de casa. O cara vem buscar. É uma beleza, cara. Ele entrega os próximos dois DVDs da sua lista, que você vai fazer uma lista lá no site da Netmovies, né? Aí você normalmente teria o trabalho de sair de casa, ir até a locadora, ver o que tem lá disponível, escolher alguma coisa. Exato. Alugar, voltar pra casa, tá. Na Netmovies, não, cara. Você faz uma mega lista do que você quer assistir. Isso. Sabe? Os filmes estão disponíveis na sua casa. Você tá assistindo um que você queria da sua lista, devolveu ele, já vem o próximo, sabe? Você vai ter um filme pra assistir sempre. Olha só que maneiro, a gente recebeu um e-mail do nosso colaborador, querido amigo Anderson Gertoni. Uhum. E ele falou o seguinte, que a namorada dele, a Diana, ela assina já há mais de um ano Netmovies, né? Veja você. Ela sugeriu um título e eles adquiriram e trouxeram, que o e-mail que a Netmovies mandou pra Diana. Gostaria de informá-la que o título sugerido pela senhora House, primeira temporada, já encontra-se disponível em nosso acervo para locação. Ah, que ótimo. E que os demais títulos que ela sugeriu também vão ser adquiridos. É muito maneiro, cara. Ela disse que já fez isso várias vezes. Quando você quer um filme e não tem, você sugere, olha, gente, eu gostaria muito de ver o filme tal na Netmovies. Agora eu quero que você vá na locadora da esquina e faça, olha, seu Teixeira... não tem o filme tal, eu queria muito assistir esse filme. Não dá pra ter, não, porque eu queria. Vamos ver o que ele vai falar pra você. Então não se esquece, vai lá conhecer agora netmovies.com.br. Temos e-mails de voz ou essa p*** acabou? A galera deu uma esfriada nos e-mails de voz. Acho que a gente não estimulou e aí foram, né? O pessoal foi esquecer. Eu tenho que lembrar que tem muita gente que mandou e-mails de voz legais, mas que não foram pro ar porque o áudio tava tudo cortado, a gravação tava ruim. Então dá uma olhada aí no seu microfone quando você for gravar o e-mail de voz, pra ele ficar maneiro, né? Pra que não estrague a sua mensagem por causa de um problema técnico. Pra você mandar o e-mail de voz, é só você, através do seu Gmail, do seu Gtalk, adiciona o seu amigo nerdcast.jn@gmail.com e aí você manda uma mensagem de voz pra ele, porque ele nunca está online. Vamos aos e-mails normais. Mauro, de Volta Redonda. No último Nerdcast, não pude deixar de notar as comparações de pequenas cidades horríveis do mundo com Volta Redonda. Moro aqui há 25 anos e afirmo que, salvo a CSN, aqui não é um lugar tão horrível assim. Gostaria de saber quando ocorreu a passagem de um de vocês por aqui e por que foi tão traumática. Sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte, pelo que eu me lembro, ninguém falou que Volta Redonda é horrível. Exatamente. A pessoa falou assim, Novgorod é uma cidade bonitinha tipo Petrópolis. Novgorod é Volta Redonda. Ponto final, cara. Quem tá dizendo que é horrível é você, cara. Não somos nós, não. Tem nada contra a Volta Redonda, pelo amor de Deus. Podia ser São Lourenço, cara. Eu moro alguns anos lá e acho horrível. Puta. Tatiana, 19 anos, São Paulo, SP. Eu só estou escrevendo para dizer que adoro muito, muito vocês. Descobri o Nerdcast graças ao meu namorado. E ele, por me apresentar o Nerdcast, contribuiu muito para que se tornasse o namorado da menina, você acredita? Olha, parabéns. Mas diz que é uma longa história. Comecei a ouvir quando saiu o duplo sobre a terceira temporada de Lost e pirei desde então. Sempre enchi o saco do meu pai por ser Trek. E veja só, me descobri uma nerd de primeira. Até fiz meus pais pirarem e comprarem camiseta de vocês. Olha, que eles usam direto. Muito bom, muito bom. Muito bom, lembrando sempre nerdstore.com.br, as melhores camisas nerds do Brasil. Exatamente. O último nerd que é de viagens me deu uma vontade desgraçada de ir para Nova York. Poxa, três pontinhos. Whatever. É, né? Também me deu vontade de voltar. Ela termina dizendo que já havia mandado outro e-mail antes pra nós, mas acabou quebrando a cara, pois ela no e-mail só tinha falado mal do namorado que não tinha deixado ela ir na JediCon São Paulo. E quando no Natal descobriu que o rapaz tinha ido na JediCon sozinho para comprar a Batalha do Apocalipse. Olha, a Batalha do Apocalipse! E como todo mundo, ela adorou a Batalha do Apocalipse, escreveu no blog dela e mandou um e-mail para as editoras e fez tudo aquilo que vocês todos que leram têm que fazer. Você não gosta muito de ler e-mails longos, né, Zagal? Você vai... Cara, é porque eu perco interesse, sabe? Eu já esqueci o que ela falou no começo, minha memória é curta. Eu dou uma resumida, porque eu sou um cara muito sintético, tá, sabe? Tem muita síntese. É, tá certo. Cara sintético. Vamos lá. Marlon Quandt, 22 anos, Joinville, Santa Cataralha. Hoje, quando cheguei na empresa com a camisa, deve ser do Jovem Nerd, né? Uma das minhas colegas de trabalho perguntou que camisa era essa. Expliquei para ela que era uma camisa sobre... Camisa. Sobre a teoria da inexistência do Acre, Azaghal. Ah, então ele foi com a camisa Acre. Você acredita? Tem um amigo meu que eu conheci aqui no, pelo Jovem Nerd, sim. Uhum. E ele é engenheiro e faz pistas de skate. Olha que irado. Irado, isso é uma profissão. Não, isso é uma profissão. E aí ele deu uma entrevista para ESPN. Com a camisa Acre, você acredita? Ah, não acredito, sério? Excelente. Muito bom. Então, a amiga, né, viu ele com a camisa, né? Então, ela me fala que isso é bobagem, que o Acre existe, sim. Quer dizer, ela levou a sério primeiro. Atenção. E que ela fala que a prima dela casou com um rapaz de Rio Branco. Porém, papo vai, papo vem, Quando eu perguntei mais detalhes sobre o rapaz, que supostamente é acriano de Rio Branco, ela falou uma coisa que fez minha cabeça explodir. Nas palavras dela, abre aspas, não sei muito sobre ele, pois a família dela não chegou a conhecê-lo. Olha só, cara. Quando ela falou isso, eu berrei, o quê? E ela continuou. Ela foi estudar jornalismo no Rio de Janeiro e conheceu esse rapaz, que trabalha na TV Acre. E também foi ao Rio de Janeiro fazer um curso. Então eles se casaram no civil e alguns meses depois foram morar em Rio Branco. E agora ela, que era muito próxima à família, quase não entra mais em contato. Meu Deus, cara. Detalhe, a TV Acre é uma afiliada da Rede Globo. Ah, cara, mas isso, né? Pelo amor de Deus. Caraca, cara, quando ela falou isso, eu não acreditei. Fiquei falando que isso era mais uma prova que o Acre não existia, que a Globo estava envolvida. Que talvez a prima dela foi raptada e tararéu, tararéu, tararéu. Viu como em meio longo no final enche o saco? É. Aí vira iada, iada, iada. Tá bom, esse tava um pouquinho longo demais, mas é isso, né? Mais então um. Ele disse. Então ele disse. Então eu disse. Agora, esse último e-mail, Zagal, eu separei pra provar pras pessoas que a gente não fala muito disso, é que a gente recebe muito e-mail de maluco, né? Ah, sim. Esse negócio de... É ótimo. A gente fica preocupado quando as pessoas, né, falam, ah, Zagal, então não sei o quê. Não é porque a gente tem medo de você, fã do Nerdcast, a gente tem medo dos malucos, compadre. Olha só. Anderson Ramalho, vulgo Dr. Z, 26 anos, RJ/RJ. Apesar de vocês nunca lerem meus e-mails... Olha aí. E como diz um amigo meu, terem me pago um podrão e um guaraná, vou adiantar ao seu lado. 22. Tenho copiado todos os Nerdcasts, mais os Rapadura Cast. Assim que chegar ao número 100... mando para vocês que possam vender na Nerdstore. Assim todo nerd pode ter, ouvir e reouvir sempre que quiser. Mandem o endereço para correspondência. Olha isso. Que eu mando o DVD com os 6 Nerdcasts. Assim que vocês gravarem o 100º, é claro. PS, todas as versões são em melhor qualidade. Cara, Anderson... Eu vou te contar uma parada que tu vai ficar maluco, cara. Nós também temos todas as versões do Nerdcast, cara. Caraca, é uma coincidência do caralho, cara. Eu vou te falar, vou aproveitar esse meio esdrúxulo e maluco pra aproveitar e dar a dica. Nerdcast 100 está chegando. Isso. Um produto especial vai sair em comemoração ao 100º programa do Nerdcast. Exatamente. Preparem-se. E vocês comecem a mandar os melhores momentos dos últimos 50 Nerdcasts. Exatamente, por favor. Vai ser isso mesmo, melhores momentos. Tem gente... criando uma expectativa. Nada melhor, né, cara? Nada melhor do que os melhores momentos. Todas as sitcoms não têm os seus capítulos que são só dos melhores momentos? Então, a gente também tem. Então é isso aí. Vocês mandem, botem no assunto do e-mail Nerdcast 100, que aí fica fácil da gente identificar. E aí bota, ah, eu gostei quando fulaninho falou isso no Nerdcast e tal, sabe? Beleza. E concentre-se nos últimos 50, por favor, né, gente? Porque já tem o melhor dos 50 anteriores que você vai procurar lá, que é o número 50. Exato. E agora vamos voltar pra porrada! Porrada! O ser humano gosta da porrada. Cara, olha só, luta de boxe é a prova viva que as pessoas gostam, cara. Enche-se um estádio daquele tamanho pra ver duas pessoas se baterem até uma desmaiar. Espetáculo, muito bom. E quando não desmaia, ficam chateados. Mas já foi muito pior, né, cara? Já. Coliseu em Roma era só até desmaiar, né, caraca? É verdade, até morrer. Exatamente. Alguém tem que brigar com alguém. Acho que a gente pode falar, sabe do quê? Da diferença entre um vale-tudo real, né, de octágono, de ringue, de Pride, Ultimate Fighting. Octágono é pra criança. Certo, mas esses exemplos de vale tudo real mesmo, que a gente vê por aí, e do maravilhoso mundo do Vale Tudo Telecast. É exatamente, a luta livre, né, cara? O SmackDown. Isso que é divertido. Aquela porra de ficar agarrado um no outro batendo porque na costela. Porque a diferença básica é essa. Vale Tudo é o verdadeiro e Telecast é o televisivo. Pra ficar definido. Isso. O Vale Tudo, o problema dele é que entram dois caras gigantescos. Isso. Ficam se encarando, parecem dois guerreiros medievais. Você acha que vai sair uma porradaria? Vai explodir uma pancada. E não, cada um, três, quatro, só caem os dois e fica um esfregando o saco na cara do outro. 20 minutos, cara. Assim também não. Aí assim dá aqueles toquinhos curtinhos, sabe? Que é, eu imagino que deva doer o inferno. É claro. Mas fica aquela coisa que não é maneira pra assistir. Não é maneira. É maneira, mas é a verdadeira, né, bicho? Você quer ver a coisa? Se pegar um cara desse, se pegar um cara que não sabe lutar, o cara vai ser massacrado da maneira que você quer. Óbvio. A diferença é que os dois caras sabem lutar, então... É a luta o Azaghal fica esperando... Os caras dão um soco, o Azaghal fica esperando aquele barulho do rock, tá ligado? O cara se levanta, o cara cai, é difícil, cara. Agora, você quer ver isso acontecer? Tu pega um cara que não sabe lutar porra nenhuma num cara desse. O cara vai massacrar o outro, mas nem você quer. Vai sair sangue, vai sair orelha, barba. Primeiro Ultimate Fighting Championship. Aquilo foi muito bom. Aquilo foi a junção do Telecast com a luta livre da melhor maneira. Porque eles pegaram pessoas na rua, sabe? Ai, cala a boca. Tá devendo uma grana? Vem aqui. Exatamente. Cara, tinha lá o cara de bigode, tinha o francês. Cara, parecia um filme do Van Damme, cara. Lembra do francês que quebrou a mão? Lembro. É verdade. Porra, cara, foi espetacular. O gordão do sumô que caiu de quatro, ficou tomando chute na cabeça. Lembrou o olho do gordão do sumô, né? Do havaiano. Aquilo foi, cara, desumano. Era o cara do HQ Point, não era? Mas acontece, hoje em dia, tanto que a própria família Gracie, quando começou, os caras não tinham noção nenhuma de chão, de jiu-jitsu, nem nada. Os caras venciam toda hora. É verdade. Aí os caras sabem fazer aquilo. Todo mundo começou a aprender a técnica Gracie de lutar no chão, porque senão iam perder a vida inteira, imobilizados. Ele era magrinho, comparado assim... Verdade, ele era gigante, apanhava pro cara. É, no primeiro Ultimate Fighter, ninguém era profissional nem nada, ele né? Ele de kimono, não ia? Ah, mas o cara ia vestido de peão de obra, de índio, tinha de tudo. Mas depois eles pararam de kimono. O Royce Gracie ia de kimono porque os golpes de jiu-jitsu se apoiam no kimono. É, eu acho. Você dá uma chave qualquer no cara e segura no kimono pra não soltar, entendeu? Isso que era foda, porque isso era o verdadeiro Street Fighter, né? É. Que tinha um cara todo só de short, mega forte, e tinha o carinha de kimono, Ryu, sabe? Só pra dar um Hadouken lá. Isso foi irado nessa época. Depois pararam de... Aí ninguém foi aprender com eles. Como é que esses magrinhos sabem tudo, entendeu? Aí agora eu tô mais confuso. O cara sabe lutar chão, sabe pra fazer trocação. Aí é mais complicado. De vez em quando uma luta é legal. Quando a luta é legal, o cara dá três socos e acaba a luta. É. Mas normalmente, cara, os caras se agarram, ficam meia hora. Cara, e o cara que tá embaixo ali sendo agarrado, sendo massacrado, o cara não desiste, porque esses caras são foda, né? Então eles não querem desistir. Tá com o rosto todo massacrado, sangue. Quem para a luta é o juiz que tem que, né, poupar o lutador, preservar o lutador, né? Eu começo a levar 4, 5, 6 cotoveladas seguidas no mesmo lugar na cara, o juiz, né, Big John McCarthy, né? Separa logo a luta. Isso é chato. Você pegar tem que escolher os lutadores. Você pegar o Pride e pegar uma luta do o Fedor Emelianenko, que é um russo maluco, cara. O cara é meio gordo, assim. Tem uns caras que são muito mais preparados que ele, assim, fortão. Ah, mas, pô, ele é meio gordo, só que ele desce a porrada, cara. E ele, o negócio dele é dar martelada na cabeça, chute no saco. Qual é o nome desse jogador de futebol americano? Acho que é um negão, Bob não sei das quantas. Bob Saga. Eu acho que é. O cara é grande. Irmão, o cara ia lutar com o Mike Tyson. Cara, dá medo de ver. Eu já vi lutas dele que começou a luta. O cara deu um mata-burro que você olha e fala, porra, não pegou, bicho. Não pegou. O adversário se joga no chão, segurando a cara. Tipo, fiz merda, não devia ter entrado aqui. Não dá pra mim. Se o cara encostar mas em esses mim, cara... Mas esses caras que são muito grandes, assim, às vezes nem sabem lutar direito, sacou? Não precisa, o cara é tão grosseiro que não precisa. É nada, eu já vi cara gigante. Cara, era imenso, bro. Lutou contra aquele Shogun brasileiro? Velho. Foi fácil, cara. Quebrou o cara, o cara saiu chorando, velho. Imagina um negão de 2 metros de altura por 2 de largura chorando. É triste. Agora, eu peguei várias lutas do Rickson Grace aqui no Rio, poxa. Eu assisti a luta na praia do Rickson Grace com o Marcos Ruas, antes dessa porra do Vale Tudo. Foi luta mesmo, pauleira na praia. O Rickson é um cara bom. Aí é um exemplo bom, porque você tem o Rickson, que é o o Jiu-Jitsu Master, cara. Né, cara? Uhum. E você pega o Marcos Ruas, que é, cara, um Street Fighter real, né? A parada dele é luta de rua mesmo, né, cara? Foi empate, foi empate. Se puder, ele te joga a lata de lixo na cabeça, sabe? Rolou na praia, cara. Ninguém segurou, não. Foi na praia mesmo. E a pauleira comeram, porque o Rickson, ele tinha um problema. O Rickson foi aluno do Rickson. O Rickson, ele tinha esse problema de querer ser o fodão, querer dar porrada em todo mundo. Então, quando falava assim, ah, aquele cara ali é o campeão de boxe tailandês, sei lá o quê. Ele chegava no cara assim, cutucava o cara, ó, quero brigar contigo. Não, aqui mesmo, pá! Isso aí, a porrada, rolava a porrada. Teve uma luta do Rickson que foi super conhecida, que eu acho que foi no Maracanãzinho, foi contra o Rei Zulu. Isso, o cara era foda. Eu lembro jogando bola com ele na praia também. Eu e vários outros alunos. E aí teve uma discussão no meio do jogo, ele quis dar porrada no time inteiro. Entendeu? E aí a gente falou assim, vamos lá, professor. Não, não, não, eu vou lutar sozinho contra eles todos. O cara era maluco. Depois ele sentiu, né, pô, vou ganhar dinheiro com essa merda. Porque quando começou, não tinha troço de dinheiro. Era pelo prazer de dar porrada. Era prazer de dar porrada. E, tipo, era prazer de vencer o outro cara, que diziam que era o campeão. Esse cara que é o campeão de karatê. Uhum. Karatê é o caralho, vamos lá, pá. Apanhava também, dava, entendeu? E funcionava. Depois, vamos ganhar dinheiro nessa merda, né, gente? O pai dele também lutou algumas lutas de vale tudo no Maracanãzinho. Teve uma vez que ele quebrou o braço e ficou lutando, ganhou do cara, tipo, luta de 2 horas. Lá no Japão, essa parada é suprassumo. É show, poderoso, né? É mega show, é nego se debulhando pra assistir. Os caras são ultra celebridades, nego morre pra conseguir um autógrafo e tal. Vocês já viram alguma abertura de Pride? Eu já. É muito maneiro, né? Não? Ah. Porra, é muito foda. É, tipo, deixa aquela entrada do Apolo do treinador. Eu e a Zagal, a gente tava uma vez num restaurante e tinha uma TV, né, uma maldita TV, e começou a tava passando lá um desses Pride, Hero, sei lá o que, vale tudo. E aí, cara, surgiu o conceito, a palavra Huge Motherfucker. Foi nesse dia, cara. Aí, cara, veio um cara gigante, eu não sei como é que é o nome do cara, sei que o cara não tinha sobrancelha e ele tinha uma... Era Neandertal, sabe qual é? Neandertal, sabe? Descongelaram o cara. Que a testa que é pra frente, sabe? É o Giant Silva, cara! Aí... Eu sei que é esse cara. É um cara de 2,30 metros, cara. Cabeludo? Parece que foi descongelado, né? Isso, ele mesmo. O queixo dele vai no peito. Isso. Aí o Azaghal falou, cara, esse cara é giant. Eu falei, cara, não, esse cara não é giant, esse cara é huge. Aí o Azaghal, esse é o huge motherfucker. E aí nasceu o conceito de huge. E aí a gente achou que ele ia destruir o cara... Mas ele era um mondrongão. Era mondrongão, perdeu. Não deram, tiraram o tacape dele, ele atrapalhou. A gente ficou super decepcionado. Acho que o Giant Silva lutou 3 vezes no Pride, perdeu 2 e ganhou 1. Mas a vez que ele ganhou, acho que ele caiu em cima do cara. E o cara morreu asfixiado. É, um dos caras mais famosos hoje em dia do que essa coisa é o Chuck Liddell, né? Que tá até fazendo filme Hollywood, né? É, o Chuck Liddell hoje em dia é o Bambambam, né? Que tá aparecendo aí mais, é o Chuck Liddell. Mas tem uma galera aí, né? O Glam Shamrock, né? Pô, esses são da nossa época. O Taktarov, lembra? Esse é especialista em levar porrada. Todo. Apanhava como ninguém. E ganhava. Porque as pessoas ficavam exaustas de bater nele. E aí ele ganhava. Rock, rock! Era rock é assim. Exatamente, a tática do Rock Balboa. Ah, tinha aquele Dan Servan, que era policial, lembra? Isso. O bigodudo. Bigodudo. Isso. Hoje em dia, cara, os caras preservam os lutadores. Que logo no começo também ninguém chama porrada a comer, né? Mas isso é que era maneiro, era de preservar. O cara vai pra um vale tudo de luvinha, já não é vale tudo, já não vale tudo. Não pode dar chute no saco, não pode meter dano no olho, não é vale tudo. Mas o negócio ficou tão popular que alguém teve que chegar e falar, calma, gente, então vamos profissionalizar esse troço, não pode ficar essa porra louquice, senão vai dar merda. E as regras mudam, é possível. Dando as regras, você sabe, né? Sim, dependendo do campeonato, tem uma regra diferente. Estando com as duas pernas e os dois braços no chão, o cara não pode levar chute. Se o cara tiver de 4 no chão, não pode levar joelhada. Pode dar aquele clássico tiro de meta na lateral. Já tem luta que pode, né, cara? Pode tudo, né? Quer dizer, o K1 pode, né? O K1 o cara tá meio assim, foda-se, continua batendo. Continua batendo. Mas não é vale tudo, cara. Não é vale tudo. Pois é. Não... Mas aquele Big John McCarthy tem maior cara de ser lutador, né, cara? Quem é esse Big John McCarthy? É o cara do Ultimate Fight. Porra. Let's get it on! Depois um maluco foda. Are you ready? Let's get it on! Esse cara fez fortuna só com isso. Esse é aquele cara do boxe, né? Ready to the Rumble. É. Let's get ready to Rumble! Esses dois, cara, são os únicos que conseguiram uma carreira sólida. Agora vamos falar de porrada de verdade. É. Porrada agora que a gente diferencia os homens das crianças. Nós vamos falar de WWE. Isso é uma merda, isso é porrada. Isso. A verdadeira diversão, cara, da porrada. Pra quem eu que me você... recuso a acreditar que depois dos 8 anos de idade alguém perca 5 minutos vendo isso, cara. Olha só. Vendo... Eu digo mais. E depois que Hulk Huga e BA Mr. T saíram, nem crianças de 8 anos, cara. Olha só, pra sua informação, o Hulk Hogan está até hoje nativo e agora ele responde pela alcunha de Hollywood Hogan. Exatamente. Não cospe raios não, né? Continua rasgando camisas. Agora eu vou te falar, cara. Pra que você quer ver um cara em cima do outro dando soquinho, esfregando o saco na cara, se você pode ver o cara subir numa escada e saltar, cara, de 5 metros de altura em cima do outro? Isso que é maneiro. Pra que você quer ver um cara dar soco? Que se você pode ver um cara socar sua cabeça e bater com o pé no chão ao mesmo tempo, cara. Mas calma, a gente tem que definir, olha só. Olha, essa luta é livre, palhaçada, tem gente que fala que é muita palhaçada, mas é o seguinte, isso não é luta, né, cara? Isso é um show de dublês. Exato, cara. Bem feito, sinal. Né? Então, e olha só, eles fazem esta porra ao vivo nos Estados Unidos toda semana. É ao vivo, não tem como gravar e ir de novo e tal. Tá todo mundo vendo lá no seu horário nobre e os caras dão esse show toda semana. É muito... Isso é um mérito, sabe? Isso é um dublê. O cara se machucam seriamente às vezes, sabe? Às vezes se machuca, porque, cara, o cara... Cara, eles fazem coisas incríveis, cara. Porque você sabe que aquele ringue, as leis da física não se aplicam, né, a eles, né? Claro. Então, por exemplo, quando você se joga contra as cordas, você é impulsionado e você não consegue parar mais, a não ser que alguém te acerte a porrada. Exatamente. É óbvio, né, que você nunca viu nenhuma luta, o cara que dá dois soquinhos na cara e o cara fica bobado que nem um boneco. Você, cara, é muito bom isso, cara. Quando tu leva um socão e fica andando que nem um espantalho no meio do negócio. Exatamente. Aí o cara te joga nas cordas, você sai correndo e tal. E quando aquele momento você vai perder a luta, que o cara tá imobilizado, isso, e ele dá a barrigada. Sabe qual é? E dá aquela mexida e joga o cara longe, cara. Exatamente. É muito bom, cara. Pensei que você ia falar que o cara ia perder a luta, mas tira um limão de dentro da sunga e joga no olho. É por isso que Nacho Libre é maravilhoso, né? Nacho Libre é outro de ouvir, maravilhoso, cara. Que filme espetacular. Esse é um filme típico daqueles do Will Ferrell, que escrotiza as coisas, só que é com Jack Black, que também é um grande escrotizador. É muito sensacional o papel, né, cara? Aquele é o traje, o que ele fala. A gente teve o Telecast nacional. Ted Boy Marino. Ted Boy nacional Marino. Entre aspas, né, cara? Que o principal arte era argentino, né? E os personagens eram engraçados. Tinha uma múmia, lembra da múmia também? Tinha uma múmia, tinha aquele fantasma. Ah, não, mas isso é um pouquinho depois, o fanático. Esse é o Gigantes do Ringue. Ah, Jesus, tá certo. Gigantes do Ringue. Que beleza, eu perdi isso, né? Ah, era muito bom. E passava onde? Na Manchete? Cara, não sei se era Manchete ou Record, mas era sensacional. Também tinha um argentino, era o Mr. Argentina, que era o galãzinho. Tinha o Tigre Paraguai, tinha um Tigre Paraguai, lembra disso? Tinha a múmia que você falou. Tigre Paraguai. Tinha um que era um robô. Eu lembro que teve uma vez uma luta da múmia com o robô. E eu tava assistindo em casa com meus pais. Aí eu apostei com meu pai que se o robô ganhasse da múmia, ele me dava uma guitarra. Caraca! A porra da múmia do robô perdeu, cara. E meu talento foi todo desperdiçado nesse momento. Eu acho que... É porque não gosta do Rock Band, né? É por isso, tá vendo? Tudo tem um porquê. Veio lá de trás. Não era Michel Serdan? Um careca que era mal? Caraca, Boduto? Cara, parabéns, eu acho que era. Esse era sensacional, cara. Era muito bom. Acho que passava no Canal 11, no Canal 11, essa porra. Teve uma época que passou no SBT. Então. Só não foi pra Globo, mas. Ah, mas o Ted Boy Marino passou na Globo, tá? Nos Trapalhões, então era direto. Ah, é. Esse, né, a luta livre americana, WWE, WWF, SmackDown, whatever, isso passava no SBT antigamente. Muito antigamente. Na época do Hulk Hogan? E do Gaiteiro. Lembra do Gaiteiro? Gaiteiro. Mr. T. André o Gorila. Mr. T era dessa época também, né? Ou era André the Giant? Era o parceiro do Hulk Hogan. Esses caras são muito famosos lá, tanto que o Mr. T começou a fazer... O The Rock virou astro de Hollywood, o The Rock. O The Rock agora recentemente, que era, né, também lutava com essas paradas e virou mega star de cinema. Eu adoro o The Rock. Outro dia a gente tava assistindo na casa do Jovem Nerd, e aí, cara, passou a entrar no ringue o Undertaker. Exato. E aí, cara, passou um clipe animal com... sinos, corvos voando, aí mostram um cara, jogam um cara dentro de uma sepultura. O Undertaker é o cara que é zumbi, é verdade. É. Aí eles enterram um cara com um trator, cara, jogam terra em cima do cara e fala: eles enterraram o Undertaker. Aí mostra o cara tomando choque, depois mostra o cara afogado, pegando fogo, e o cara sempre volta pra mais uma luta. Ele, é volta, muito bom, com, ele volta com sobretudo marrom desses western e um chapéuzão com os olhos todos brancos. The Undertaker can't die. Uma coisa assim, sabe? Depois de ver esse clipe maravilhoso... Tu tá maluco, tá? Você tá... Já tá com aquela mão gigante, sabe? É, exatamente. E aí você vê esse cara bater a porrada em outro. É muito bom, cara. É muito bom. É, puro Hollywood, né? Puro Hollywood, né? Você tem que encarar assim. É um show de dublês. E eles fazem essas historinhas. E aí, quer dizer, aí a luta acaba. Aí beleza, o cara tá lá... Aí tá indo embora, aí o cara levanta, joga uma cadeira na cabeça do cara. Aí o juiz começa a dar porrada nos caras, cara. É muito bom. Outro dia, cara, passou um negócio impagável. Eu e a Zagal, a gente não acreditou. A gente tem vários ídolos, cara, mas o Donald Trump cada vez ganha um ponto a mais no nosso placar, cara. Muito eu gosto dele só pelo cabelo dele. Aquele cabelo, pra mim, já é o suficiente. Pois é, pô, o cabelo dele é inacreditável. É inexplicável. Porque se você prestar atenção no cabelo do Donald Trump, você não consegue achar início e fim. Exato. Porque na frente... Na frente parece o cabelo vai... Na cabeça, não, cara, é inacreditável. Porque na frente o cabelo é penteado pra trás. Atrás é penteado pra frente. Não, ao contrário. E não tem encontro do cabelo. Não tem. Não tem divisão pro lado. Cara, é um... Não tem raiz. Não tem raiz o cabelo. Ele tá flutuando em cima da cabeça dele. É uma loucura. Eu falei, tem um castor na cabeça dele, cara. Um castor, cara. Aí o que aconteceu? Nice Beaver. Olha que genial. Foi na abertura do WWE, do Raw, desse ano de 2008, eu acho, né? Uhum. E o Mr. McMahon, né? Que ele já foi lutador. Já foi lutador. E ele já tá velho, mas ele é o... Né, tá o... velho, mas tá gigante ainda. E ele é o dono daquela porra toda lá e tal, não sei. É porque antes tinha o WWF. Ele fez o WWE. Ah, tá. Então. Ele chegou lá, antes da luta começar, com o Donald Trump. E os dois falaram que cada um ia apostar num lutador. E lutador que perdesse, o cara ia raspar a cabeça. Ou o Donald Trump ou o McMahon. Ah, imagina o público. Como ficou enlouquecido. Cara, a turba estava enlouquecida. Na possibilidade de raspar o cabelo do Donald Trump, cara. Aí começa a porradaria, né? A luta foi demais. Foi o negão, o huge motherfucker, que era o lutador do Donald Trump. E aí o cara começa a perder, começa a apanhar, e a galera... Ioh! Aí o McMahon chegava, apontava o dedo na cara do Donald Trump, Ioh! Vai pro outro lado, botou uma pilha, sabe? Nada, né, bicho? Cara... E raspar aquela cabeleira dele, né, cara? Aí, é combinado, né? É claro que é combinado, mas aí é divertido. Aí o lutador do McMahon é jogado pra fora do ringue. E o McMahon, ele vai ajudar o cara. Aí o Donald Trump chega nas costas e começa a enfiar porrada no McMahon. Inacreditável. Cara, é demais, cara. O Donald Trump joga o cara no chão e cai junto. O bilionário Donald Trump, cara. Ser rico assim é muito bom, cara. É muito bom, cara. A gente vai pro cinema, vai pro shopping e tal, e esse filho da mãe vai fazer um troço desse pra se divertir. Aí, cara, é óbvio, né, que o lutador do Donald Trump virou e ganhou. E eles pegaram o McMahon, aí ele tenta fugir de quatro, sabe, engatinhando, cara. Aí o cara vai pegar ele, bota o cara no ombro, botaram ele no ringue, na cadeira, e rasparam o cabelo. O Donald Trump raspou a cabeça dele. Ah, mesmo foi uma loucura, cara. Quem podia ter feito o Telecatch era o Terence Hill e o Bud Spencer. Ah, né, isso é muito... Pô, cara, certeza. Um tapão. É, hoje era o Telecatch filmado, né, bicho? Filme do Telecatch. Exatamente. Você teve um lembrado de outro programa interessante, é o Celebrity Deathmatch, né? Ah, é. De massa, com pessoas famosas, né? Que é o mesmo esquema, né? Cara, muito bom. Violência bom, né? Total. Conseguiram até fazer um reality show de briga, né? O The Contender. Alguém já viu isso? Cara, eu já vi a primeira temporada, que eu tava. Mas eu vi hoje um comercial de um reality show show, que é o The Contender Vale Tudo. Olha! Então, na propaganda o cara fala assim, são 18 animais lutando pelo prêmio. Eu já assisti. Eu queria ver um cara que nem o Kimbo Slice fazendo sucesso na TV, cara. Sabe quem é o cara? Eu não conheço, não. É tipo o Mr. T, só que é um pouco mais baixo, assim. E é briga de rua. Desafia ele e ele sai lutando com porrada, soco na cara. Um amigo imaginário que contou isso. É isso aí. Que nego fica felizão, o nego desafia o cara, vai lá, o cara vai e dá um soco com tudo. Aí o negão nem se mexe. Parece que bateu uma estátua, né? Bateu numa pedra, sabe? Você socou uma pedra. Num golem. E depois a pedra te soca de volta. Que isso? Pedra revida, o cara, né? Cai, o olho vaza, a mandíbula cospe e o cara, pô, perdi, tô felizão. Não, e os caras que vão lutar com ele não são fraquinhos, não. São os caras fortes. Só que ele deixa bater. Bate aqui, vai. Voltou a passar todo sábado às 16 horas o Raw. É meio louco, né? Porque ele passa... É uma edição louca. Não tem cronologia. É, né? Passa uma luta de 2003, depois de 2005, aí vem a de 2008 agora e tal. Mas não deixa de ver, porque tem um cara novo dessa geração nova, que é um flyer, que é o voador que eles chamam. Tem várias categorias lutador, cara. Tem fala, sério. Tem o Rio de Manafoca, tem o batedor, tem o cara que luta sujo e tem os voadores. Os voadores são fodas. O cara se chama Rey Mysterio. Ele usa aquelas máscaras de telecatch mexicano, né, cara? Ele vai sempre com uma máscara. O cara é todo atarracadinho, Wolverine, sabe? Ele é o Wolverine na vida real. Ele é baixinho, mega forte e o cara é super, hiper ágil. Ele dá umas piruetas, cara, absurdas, cara. Ele tem um golpe finalizador, que é aquele mesmo golpe que a menina aprendeu no Heroes. Na segunda temporada. Sir John. Exatamente, ele pula pra fora do ele segura na... Ele nas está cordas. Correndo, segura nas cordas, pula pra fora com as pernas pra frente e dá a volta e mete um chutão. Muito na cara. Bom, cara. Parabéns, cara. O cara é um artista, cara. Cara. Porra. Eu vi uma vez que eles fizeram uma cage match, não é só porradaria um contra o outro, né? É, porque né? Se for todo dia isso, cansa. Então os caras inventam paradas inacreditáveis. Então eles têm... É, eles inventam modalidades. Tem tipo um enterrado vivo. O cara tem que jogar o cara numa cova e jogar terra por cima. Quem fizer isso, ganha. Tem um que eles penduram o cinturão no alto, e você tem que subir numa escada solta, sabe? Aquelas escadas de obra que você abre. Quem pegar, ganha. E nessa luta, cara, assim, nem sacanagem, o cara bateu com a escada gigante nas costas do outro, cara. Escada grande de dobrar, sei lá, de 3 metros de altura. Não, e é maneiro porque tudo sai debaixo do ringue. É, exatamente. Teve uma luta que eles iam dar o golpe, o cara foi lá de fora, levantou a cortininha e tirou uma lata de lixo. É. O cara tava no chão zonzo. E, cara, isso foi impressionante. Ele botou o cara sentado nas cordas. Numa esquina do ringue. É. Famoso corner. Botou a lata de lixo na barriga dele, com ele segurando meio zonzo, sabe? Naquele estado você leva um soco e teu cérebro fica girando. O cara foi cabeça. Do outro lado e subiu, cara. Pulou na diagonal. Ele pulou na diagonal. Na maior distância possível. Pá! Explodiu os pés na lata de lixo, né? Pra amassar o cara e tal. Mas é impressionante como os caras pulam. Então, de parabéns. É muito bom. Muito bom, cara. Esse negócio de inventar modalidade nova, eu vi um filme que eu achei muito legal, cara. Qual? Era tipo um octagon na grade, só que ia até em cima. Aí entravam dois, só podia sair um. Uh-huh. Aí tinha machado, tinha várias coisas. Tinha um que tinha um balde na cabeça. Mas ele era meio mongol. E o outro ganhou. Tá bom, então, é. Beleza, então. O cara ficava apitando um apito e deixava o cara maluco. Eu nunca fui muito fã de videogame, cara. Mas tinha um jogo de luta que eu achei muito foda, cara. Que foi, eu acho, que o jogo que eu mais joguei na minha vida. Que era aquele de boxe. O que você faz o seu personagem. Night Fight. Night Fight. É recente, de PlayStation. Cara, que jogo fantástico. Porque, primeiro, você molda o lutador com muitos detalhes, né? É. Então ele... Cara, o meu personagem ficou igual a mim. Ficou idêntico. Idêntico. Cara, o jogo era uma agonia porque eu me via apanhando. Sabe qual é? É horrível, cara, quando o personagem, por acaso, era nocauteado. É. Porque aí eu me via cair que nem uma jaca, sabe? Cara, horrível, cara. É horrível, muito difícil. A gente fez a galera toda, eu dei várias surras no Jovem Nerd, muito bom. Pode dizer agora que eu já briguei com todos os meus amigos. Verdade. Gostava daquele que... Acho que é Master of Fighting. Master of Fighting era um filme que a gente fez, seu maluco. Você acha que eu tirei o nome do filme da onde? Cara? Nós fizemos um filme de luta. Eu sei, a gente já contou aqui. Um filme vale tudo, é, cara. Isso bom. É uma pena, que achar. Masters of Fighting. Você tá falando do Pit Fighter. Isso mesmo. Que aliás, era o meu nome no filme, né, ô Zagão? O Pit Fighter. Eu gostava muito desse, cara. Pit Fighter era demais. Que os caras eram meio digitalizados. Hoje era mal, hoje é super mal feito, mas na época... Era aquele jogo que tinha um Van Damme, entre aspas. Tinha tipo Van Damme. Ah, eu joguei muito isso. E dava um flipper. Tinha um Van Damme, tinha um Van Damme normal, um Van Damme forte e um Van Damme magrinho. Caraca, eu gastei muita ficha nisso aí, cara. O forte era o Buzz. Dai era o magrinho. E o magrinho era meio Bruce Lee, né? Não, tinha um magrinho meio Van Damme e tinha um Bruce Lee. Cara, esse jogo era muito bom. Eu adorava esse jogo. E esse era o fliperama, depois das Tartarugas Ninjas, que ficava mais lotado. É verdade. Que ficava aquela galera gigante em volta. Eu gostava, mas eu era muito Howl nesse jogo. Perdia sempre. E aí o Tai era o mais foda, porque ele dava um chute rotatório. E ele levantava o braço e comemorava. Yeah! Cara, quando eu consegui isso pra Mega Drive, cara... E era um jogo 3D, 2D, né? É, 3D, 2D. Na época do 3D, 2D foi ótimo. Jogo de porrada é o que não falta, né, cara? Tem jogo de todo tipo. Ah, jogo de vale tudo, de telecat, né, no caso? Tem jogo... Tinha desde 2 pixels se batendo, né, cara? Você lembra daquele jogo de boxe do Atari? Nossa, que era horrível. Eram 2 bolinhas com uns tracinhos vestidos de cima. Aquilo era horrível, cara. Aquilo era horrível. Eu adorava aquilo. O último jogo que lançou agora de luta livre, pra quem quiser ver, é o SmackDown vs Raw 2008. Tem pro Xbox 360 e tal, e é muito, muito foda ter todos os caras que lutam, né? Ele é licenciado e tal. E é super bem feito e divertido. E tinha também o Rumble Roses, lembra, Zagal? Caraca! Que era o luta livre de mulheres gostosas. No gel? Tinha na lama. Mas por falar em luta livre de mulheres gostosas, o SBT uma época passava uma luta livre feminina. O que era meio boring, porque você quando assiste luta ali, você espera que as mulheres fiquem nuas em algum momento. Né? Isso não acontece. Quem era uma das lutadoras era a Cyndi Lauper. Que ela teve uma época que ela deixou de ser cantora dos Goonies. Que isso? E resolveu lutar a luta livre. Meu Deus do céu, cara. Tô te falando. Olha aí, que beleza. Existe uma luta livre da Carmen Electra, que é Nude Wrestling Women Fights. Ah, excelente. Só que eu nunca consegui ver. Mas deve ser um negócio de espetáculo, né, cara? Deve ter a raia voadora, né, cara? O jogo de luta mais escroto que eu joguei na minha vida, que me deu um ódio, foi Karate Kid pro Nintendo. Você não tem noção, cara. Porque, cara, Karate Kid... Cara, o Karate Kid foi um fenômeno. Foi um fenômeno. É o filme que passa domingo na Globo e segunda-feira tá todo mundo fazendo o golpe da garça no recreio, cara. Exatamente. Mas o legal do Karate Kid não era o Daniel San, e sim o Pat Morita. Miyagi. Né? O Miyagi era um verdadeiro porrador. O legal do Karate Kid era o Cobra Khan, né, cara? Cara, eu não tô entendendo, eu não entendo até hoje. O cara era um empresário foda. Quem? O dono lá do Cobra Khan, lá do... Ah, sim. Que pra se divertir, ele achou que tinha que dar porrada num moleque franzino. Um franguinho do bairro. Qual é essa porra, cara? Não dá pra entender a história desse filme. Mas o jogo Karate Kid, cara, era horrível. Ele tinha tipo 4 fases só. E ele fala assim, porra, como o jogo só tem 4 fases, vamos fazer ele difícil pra caralho. E era impossível passar da primeira e segunda fase, cara. Era uma coisa horrível. Era pior do que o Didi na Serra Pelada, do Odyssey. Que era outro jogo que eles simplesmente botaram esse nome, né? Outros que eram os porradeiros do cacete eram os trapalhões, cara. Eles sempre saíam na porrada, e eram várias acrobacias, era irado, cara. E era com os caras fora, né? Aquele alemãozão. Pô, lembra do alemãozão? O Mussum que dava sambada, lembra? Dava sambada e dava um tapa na tua cabeça quando tu prestava. É. Ele sambava e tu se distraía e ele... Pum! O Dedé era boiola, mas batia também. Batia, cara. Pô. Dava pirueta, ele e o Didi ficavam dando aquelas estrelas. Era bom, cara. Era bom. Sempre teve esses jogos famosões de luta, de Virtua Fighter, Tekken, sempre achei super sem graça. Não tinha sangue, tinha uma luzinha quando você acertava o cara. E aí, cara, eu vi um dia, eu tava em Búzios, na época da Bom Dia Peito. Você acha que já foi sua época, né, Jovem Nerd? É, nessa viagem, eu tava lá na cidade, de repente entramos num arcade, cara. Eu vi um cara jogando e tinha um ninja azul e preto. De repente apareceu escrito na tela, Finish Him. E o ninja tirou a cabeça do cara e puxou a coluna vertebral junto. Aí eu... Caralho! Que foda! Eu nunca tinha visto violência assim. E sangue, né? E sangue. Chafariz na parada. É. Nunca tinha visto nada parecido em termos de videogame, cara. Mortal Kombat era Mortal foda. Mortal Kombat foi... E você não virou um psicopata por causa disso, né? Não. Sou uma pessoa pacata. É, todo o meu ódio foi ali, cara. Joguei muito Mortal Kombat 1, 2, é aquela loucura toda. Mas o jogo... É o filme. Depois do filme tu desistiu, né? Eu fui ver no cinema amarradão, sabe? E aí, tipo assim, eu era meio que mongol gigante, que eu já tava um pouco mais, e só tinha criançada, né? E eu mongol gigante vendo e tentando gostar. Não, é legal. Olha, o Goro, ele tem 4 braços. É ultra mal feito, mas eu tô gostando. Cara, o Christopher Lambert, cara... Eu falei assim, cara, tem o Christopher Lambert Highlander, mano. Esse filme só pode ser bom, cara. Aí quando ele apareceu, que nada, Raiden, cheio de raio. Eu adorava o Raiden, cara, mas o Christopher Lambert conseguiu. O Raiden legal é do Aventureiros do Bairro Proibido. Ah, né? Sim, exatamente. Isso é inegável. Esse é o verdadeiro, original. Caralho, isso é um mega filme de porrada. Filme de porrada. Aventureiros do Bairro Proibido com Kurt Russell. É muito bom, cara. Cara. E aquele Raiden é muito sinistro. Pô, ele ficava... mexendo os braços com os raios na mão e jogava. Era muito maneiro. Aquele... Lembra a gente em São Lourenço, Azaghal? É um problema. O quê? Bêbado fazendo igual. A gente ficava pro meio da rua e a gente ficava fazendo os raios do Raiden, sabe? A gente parava e ficava batendo no peito, sabe? Não, e a gente achou um cara com um chapéu igual, tá ligado? Ah, com aquele chapelão de palha, que maluco, cara. Ele saiu correndo, parou na frente dele. O cara, que isso? Teu chapéu é irado! O cara, não. Aí falei, pô, quanto quer? A gente compra. Ah, não acredito. O Azaghal tirando notas, assim, pelo amor de Deus, vende. Não, o chapéu do Raiden, cara. Do Raiden ou do cara do Aventureiro? Do Raiden ou do Aventureiro, né, cara? Que é a mesma coisa, whatever. Não podemos deixar de falar do jogo de luta mais fenomenal de todos os tempos, que é Street Fighter. Eu nunca vi Street Fighter, só Street Fighter 2. Pra começar. Não é teve, verdade. Começou com Street Fighter 2, né, cara? Mas você vai falar de Street Fighter antes de falar de Double Dragon? Cronologicamente é um pecado. Cara, Double Dragon foi realmente um divisor de águas em termos de jogo de porrada, cara. Aqueles dois irmãos, Billy e Jimmy, cara, aquela rotativa no ar era tudo, velho. É, muito bom, cara. Como eu me machuquei tentando fazer. E a fase do helicóptero? Era uma agonia. Puta que merda. Nossa, cara. Se tu batia, tu ia escorregando pra porta. Olha que... Só perdeu a graça quando a gente descobriu que antes de entrar na última fase, você desse 32 voadoras e 5 socos, você ficava com vida infinita. Ficava os malucos dando voadora no terra até ficar com vida infinita. Excelente. Teve um filme também horrível. Por sinal, a maioria são horríveis, né, cara? Esses jogos, né, cara? Impressionante, cara. Ainda vai nascer um filme de jogo bom ou um jogo de filme bom. Então vamos lá, vamos pro Street Fighter, que também virou um filme ruim. Agora vai ter um filme que merece atenção, né? Então vamos ver. Cara, não dá pra ter uma história boa de uma história de jogo. Não dá, eu sei que não dá, eu sei. Sabe? Mas eles... Como não, cara? Final Fighting, roubam, raptam a filha do prefeito, e o prefeito é um porrador bigodudo que fica dentro do helicóptero, cara. Caraca, quem jogou Streets of Rage? Tinha uma mulher gostosa de sainha gostosa, vermelha. Gostosa, entenda como que... Quando você dava chute... Mulher pra... gostosa, sua imaginação no máximo. É isso era que quer dizer. Exatamente. Mas quando você dava uma sequência de chutes, ela dava um... Dava pra ver a calcinha dela. Significa 4 pixels brancos. Era demais. Eu adorava o jogo. Só jogava com ela pra ver calcinha toda hora. Olha, puta, que infância de... Né, cara? Tara, né, cara? Maluca, né, cara? É, cara. Nerd adora mulher gostosa em videogame, cara. Tem top 10 e tudo na internet. Mas então, o Street Fighter 2 né? Que tinha o nosso brasileiro Blanca, que eu achava. Caraca, que escrotidão, né, cara? Foi um fenômeno. E aí ele teve tantas versões durante muitos anos. Foi Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Gold Turbo, Street Fighter Plus Gold Turbo, Street Fighter Alpha e tudo Street Fighter 2, né? Por que esse medo de ir a seguir? E aí teve lá. É numerologia, deve ser, né? É, não pode passar, né? Nessa época no Rio de Janeiro, tinha uma febre de casas de videogames, que eram várias TVs com várias Super Nintendo. E tudo. Ah, eu lembro. Né? E eram locadoras de games, mas que você podia jogar no local. Jogava também. No local, exatamente. Então, maluco, Street Fighter em todas as telas e galera em volta. E eu sempre apanhando, sempre, né? Até no videogame. E o Street Fighter tinha um macete escroto, que você ganhava sempre. Que você pegava o Ryu, dava uma voadora e uma rasteira. Dava uma voadora e uma rasteira. Quem fazia isso, cara? Depois você tinha que aprender. Você tinha que aprender a se defender. Super Smash Bros, que é o jogo que a Nintendo pega todos os personagens licenciados e bota pra cair na porrada. Ah, que ótimo. Mario contra Pikachu. É o Mario Kart do... da pancadaria, da porrada, né? É, exatamente. Divertido, é mais infantil, mas é bom. É pra quem tem nostalgia, é divertidíssimo. Teve na época do Street Fighter, que já tava falindo o Street Fighter, eles lançaram o Marvel vs Street Fighter, né? Clássico! Pô, muito bom. Jogava com o Wolverine direto. A quantidade de jogos de porrada é ilimitada. Ilimitada. Né? Não tem como falar de todos, a gente tá só dando uma pincelada, mas... Agora tinha desenhos de porrada, né? Desenhos de porrada. Savamur. Savamur. A cara de desconhecimento do jovem nerd me enoja. Não sei. Savamur era um bigodinho que lutava kickbox e dava ajoelhada no vácuo. E tinha musiquinha em português que era sensacional, era. Ele se julgava o demolidor. Ele se julgava o demolidor. Olha só, teve um desenho japonês do Street Fighter espetacular, era ultra bem feito e violento, era muito maneiro. E tinha também o... Ai, meu Deus. Na edição você vai deixar esse, meu Deus, né? Não. Ficou sensacional. E olha, o desenho de porrada mais foda que eu já vi na minha vida, Dragon Ball Z, sem dúvida. Ah, não. Dragon Ball é, né, cara, insuperável. Porque porradas que whatever, né, cara? Cara, porradas nível cósmico. Exatamente. A porrada... E o Cavaleiro? Qual? Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco também, é verdade. O Dragon Ball Z, eu vi só até o Freeza. Depois eles ficaram se repetindo, aquele ciclo que a Zagal fala, né? 5 anos. Ficaram se repetindo. Mas eu vi todos. Todos, era todo dia. O Azaghal chegou um dia da Espanha e me liga: meu irmão, tem um desenho que é muito foda, chama-se Dragon Ball Z. Aí, é mesmo? Aí o cara pega assim uma esfera e grita: poder vital! Era Onda Vital. Onda Vital, você viu o Chumayon, né, cara? Exatamente. Eu assistia na Espanha todos os dias, cara. Todo viciado. Era muito bom mesmo. E cara. Aí chega aqui e vira Kamehameha. Kamehameha. Lá na Espanha eles, Onda Vital. Que merda! E era, sabe, Onda Vital! Olha só, mas toda essa evolução, porque o Freeza era o ser mais poderoso do universo. Uhum. E pra quem assistia até o final da saga do Dragon Ball Z, o Freeza era um merda foda. É porque eles vão criar... É aquele negócio de você ser um descompensado, né? Você na primeira temporada do desenho faz o final o ser mais poderoso do universo. Exato. E aí depois você tem que começar a criar seres mais poderosos, quem sabe? Exato. Aquela escala de poder já não existia mais, né, cara? Toda a parte do início até o Freeza, até a batalha final do Goku com o Freeza, ela é uma tensão que vai subindo, sabe? Eles vão lá pro planeta do Piccolo, na Namekusei, e o Goku pega a nave, vai atrás da parada e ele começa a treinar com gravidades mais absurdas. É, muito bom, cara. 5 vezes a gravidade, pra quando ele for pra gravidade normal, ele tá super forte, cacete e tal. E chega lá, cara, e os caras caem numa porrada cósmica tão foda que destrói o planeta inteiro. Não tem nada que chegue os pés disso em termos de porrada, cara. Então, o Freeza, ele faz dar um golpe tipo de karatê, de judô, assim, com a mão esticada, e ele vem trazendo um raio de energia que corta o oceano ao meio. Que pariu, cara? Quem é que faz isso? Porra! Vamos para as porradas em filme. Só tem um filme que merece ser citado. Todos os outros ver. São frescos. Vamos Todos ver. Todos os outros são frescos, confere. São bobos e são feios. Tem cara de mamão. É. Só um que realmente você olha e fala, cara, isso é porrada. É o Fight Club. Fight Club é o meu filme preferido, mas eu citaria mais uns dois ou três. Nenhuma lista de filme de porrada tá completa se não tiver aquele filme do Clint Eastwood, que ele é um porradeiro de rua. Pô, mas isso é das antigas. Marabá deve que... saber qual é. E ele tem orangotango. Que ele tem orangotango. Ah, gente. Puta, é o Fabricar Luz para Mar. Isso, exatamente. E nenhuma lista está completa se você não tiver o Grande Dragão Branco. O nome em inglês é Bloodsport. Bloodsport, exatamente. Kumte. Kumte, Kumte, Kumte. Shogli, Shogli, Shogli. E as tetas do Polo Yang pulando, né? Tem o cara da vingança do Tijolo não revida, amigo. Caraca! Isso virou uma gíria, cara, na minha adolescência inteira, cara. Tudo era alguma coisa não revida, sabe? Meu prédio tá em eterna obra, né? O Azaghal sabe, todas as vezes que ele veio aqui, tava em obra, e continua. Vou ter que tirar o meu ar-condicionado aqui, porque eles estão quebrando as pastilhas, o revestimento. Meu Deus. Um dia tava eu e o Mazola, e tinha uma pilha de tijolos. Bêbado, né? Aí duvido tu quebrar o último. Eu bêbado, fui lá, dei um soco no de cima. Não quebrou o de baixo, cara. Tu nunca mais vai fazer isso na tua vida. O Warriors é um filme de porrada. Caraca, o Warriors! A gente não cansa de... Não, não. É um filme de pessoas correndo e saindo na porrada. Eles não fazem mais nada. Só. Guerreiros da Noite. Warriors. Selvagens da Noite. O Jovem Nerd tá demais. Ai, pariu. Selvagens da Noite. Lutador de Rua, do Charles Bronson. Isso eu não lembro. Charles não Bronson, ele tá baixando a porrada, Lutador de Rua. É, qualquer coisa que tenha o Charles Bronson é foda. Vale a cara, pena. Cara, vale outro pena. Dia eu chego em casa, olha isso. Tava meio jururu e tal. Ligo a televisão na... E está passando Desejo de Matar Um. Oh, melhor. Cara, o meu dia foi maravilhoso. Noite, cara, começou bem pra caralho. Vamos citar Bruce Lee, pelo amor de Deus. Mas eu acho que não entra nessa parada, não entra? Porque o Bruce Lee é uma parada de arte marcial, né? Mas é filme de porrada. É, se bem que aquele Enter the Dragon é uma competição, né? Um vale tudo, né? Exatamente. É verdade. Ele vai esse, subir nos andares. O Polo Yang já está lá, né, querido? Verdade. É esse que ele vai subir. O Yang já está lá forte para cocô, gigantesco. Esse é o que ele vai subir nos andares? Esse ele vai pra uma ilha. Ah, não, então tá. Ele vai subir nos andares, é o Mortal Kombat. Não, rapaz. Tá, aquele tá de amarelo, tá... que veio da inspiração da roupa da noiva no Kill Bill. Qual é esse? Esse ele já tava morto. As filmagens foram feitas com... Não era bem o Bruce Lee, não. Game of Death, né? Jogo da morte. Que é que no final tem um jogador de basquete que luta com ele. Isso. Isso, Carinha do Jabbar. Esse é um filmaço. Ele tá no último andar, ele é o chefão. É foda a luta. Carinha do Jabbar, né, cara? Que época, né, cara? Época. O Bruce Lee tem um filme quando ele dá porrada no Chuck Norris. A Chuck Norris perdeu para o Bruce Lee. O Bruce Lee. Não, mas era filme, cara. Não, e olha só. O Bruce Lee usou o golpe sujo. É. Ele arrancou os cabelos do peito de Chuck Norris, cara. Foi aí que começou a ira, compadre. Se vocês forem entrar muito nesse negócio de artes marciais, eu vou ter que citar Bruce Leroy. Olha, Bruce Leroy é o cara. Não, olha, ele arte é cara. Calma, vamos deixar artes marciais pro Nerdcast próprio. Tem que falar do Steven Seagal também. Steven Seagal bate legal, né? Bate muito, cara. Lembra? Bate em jamaicano como ninguém. Mas pega o jamaicano na porrada, que é uma beleza, cara. Pô, James bate duplamente, né, cara? Eram dois. Eu não lembro qual é o nome do filme que ele entra no restaurante pra falar com não sei quem. Território ou Inimigo. Caralho, assim. Destrói o restaurante inteiro, quebra vários braços. E a mesa braços, de sinuca. Uma cagada. Não, esse é o outro. Mas essa cena da mesa de sinuca foi tida como uma das melhores cenas de porrada até hoje. Aí toca o telefone quando ele tá saindo, né? Ah, alô, oi, aqui é o restaurante Birubilu Teteia. Ah, você quer fazer uma encomenda? Tá fechado. Quanto tempo? Aí ele olha assim. Aí fica fechado uns 3 meses. Fecha, vai, desliga e vai embora, cara. Ele destrói o restaurante inteiro. Aquelas cenas que a gente sempre quis ver, sacou? De pegar o cara pelo pescoço, pelo cós da calça, levantar e pô, explodir no bar. Com milhares de garrafas. Sigur Aggressive. Nesse dos jamaicanos, ele entra com um carro dentro de uma joalheria. Isso, muito bom. E aí ele sai do carro e aí tem dois jamaicanos e eles vão andando. Olá, meu irmão! Ele é só um, nós somos dois, vamos lá pegar esse filho da puta! Ele quebra os caras todos, cara. É muito foda, cara. Eu considero uma das cenas de porrada mais fodas da história do cinema do filme Rumble in the Bronx, do Jackie Chan. Incrível que pareça, foi o primeiro filme que eu vi do Jackie Chan e eu... Sabe, eu nunca vi uma porrada tão maneira. E quando ele vai cair na porrada com os caras no esconderijo dos bandidos. E aquele esconderijo cheio de coisa bagunçada, com mesa de sinuca, geladeira velha, carrinho de supermercado. Que ele entra dentro do carrinho. É, mas é uma porrada... É o Jack Chan, né? Aquela coisa tem um pouco de comédia e tal, né? Mas realmente, cara, como coreografia, cara, é demais. Jack Chan é um mestre, é um fodaço. Cara, é muito bom, muito divertido. Tem um timing foda a luta. É absurdo. E até porque ele é o dublê dele mesmo, é ele, né? Exatamente. Ele se fode. E aí eles falam aí que os franceses inventaram o Le Parkour e aquela coisa, e o Jack Chan fazia isso muito antes do que todo mundo, né? Clube da Luta. É um filme... Não é só um filme de porrada. Tem porrada no filme, tem porrada pra caralho. Porra! Mas é um filme mais denso, né? Tem mais coisa aí. Não é só pancadaria. Sabe que esse é o meu filme preferido, né? Até o meu blog é inspirado nele. Exatamente. Eu não fui ver no cinema justamente por causa disso. Porque eu achei que era um filme de briga. Você achou que era uma porradaria desenfreada sem nada de história, né? O seu blog se chama Câncer de Jack porque... Né, o cara fala, lê aquele folheto, né? Eu sou a medula de fulano, eu sou o não sei o que de ciclano, me salve, né? E eu sou o colo do útero de fulana, eu tenho câncer e eu mato a fulana. Aí veio câncer de Jack. Eu acho que assim, o Tyler Durden tá dentro de todo mundo, cara, assim. Todo mundo tem um Tyler Durden. eu, se eu bebo, eu viro o Tyler Durden, tá ligado? O cara é um bêbado insuportável. Eu sei, era. Eu já vi ele bêbado. Aniversário da Zagal, começou a empilhar a latinha de cerveja. Odeio! Começou a falar alto. Eu, tá bom, vamos, tchau, gente. E sobre ele também não é fácil. Mas bêbado. Sobre no colégio, ele começou a implicar com os caras. Puta que pariu. Aí, falta do recreio, fala assim: porra, e se os caras quiserem sair na porrada lá fora? Eu falei: ah, tranquilo, eu te ajudo, a gente tá junto. Uhum. Achando que, né, era só uma impressão errada dele. Sim. Nessa época eu pesava 45 quilos. Quando termina a aula, eu abro a porta da sala: quem é que tá me esperando? Uhum. Essa figura, porque os 5 caras estavam esperando ele lá de fora do colégio. Meu Deus. Entramos na porrada, apanhamos que nem cachorro ladrão, cara. Eu apanhei muito, cara. Eu fissurei a coluna, meu irmão. Meu Deus, cara, para com isso. Eu de lencinho na cabeça. Que filha da puta, cara. Parecendo o Ladislau. Meu Deus. Eu já caí na porrada uma vez, séria, na vida. E foi muito escroto. Foi aquela mesma época da Bom Dia Peito, sabe? Aquela época tava demais, né? Ninguém te segurava. Não, mas olha só, eu fui... Testosterona na estampa, né, amigo? Eu fui vítima de um movimento absurdo, fenomenal, de pilha errada. A pilha errada é foda. A pilha errada... Eu não tinha nada contra o cara não tinha nada contra mim, mas eles, os malandrões da sala, decidiram que eu e o cara tivemos que cair na porrada. Botaram tanta pilha, que a gente caiu na porrada. Saí com uma calça rasgada e amigo do cara, oh, valeu, foi mal. Desculpa aí. Calça rasgada, cara? Foi porrada ou foi beijo, pessoal? A calça não! Ai, quase solta, foda. Rasgou no joelho. Ainda bem. Pô, eu fui vítima da pilha errada a minha infância inteira, porque eu sempre tive amigo mais velho, a gente ia jogar bola na praia, e sempre eles arrumavam um cara que fosse da minha idade, assim, mais ou menos, e chegava: ô, moleque, se liga, esse aqui chamou a tua mãe de empadinha e teu pai de coxinha e falou que come os dois. Aí o cara veio pra cima de mim. Você sabe, Jovem Nerd, que eu e o Tucano, nosso primeiro contato como amigos, foi uma tremenda de uma porrada. Primeira coisa que o Azaghal fez quando conheceu o Tucano foi cair na porrada com ele. Eu quero ver tu contar essa história, que eu quero ver se é a verdadeira ou é a tua versão que tu tem na tua cabeça. Senão vai ser mais porrada agora, né, Tucano? O Tucano entrou no colégio todo metido, toda defensiva, sabe qual é? O cara chegou de São Paulo, de Santos, no Rio de Janeiro, sozinho. Uhum. Tava na desse... Cara, andava empinadaço na sala. Mentira, cara, eu tinha... Peraí. Peraí, se o cara tava na defensiva, como é que ele andava empinadaço? O cara tá na defensiva, então ele agride antes, sabe qual é? Ele... Ah, tá. Aí eu entrei na sala, era dia de prova. Eu coloquei a minha caneta Bic quatro cores embaixo da mesa. Já tá errado, já tá errado. Olha só. Me sonhou com isso. Vai, saí da sala pra beber água. Quando voltei, o dito cujo tava sentado na minha mesa. Excelente. Que só tinha uma caneta idiota embaixo, marcando o lugar, sabe? Uhum. Eu falei, essa mesa é minha. Porra. Aí ele, é nada. Falei, é, tá. Ele, não tem nada teu aqui. Minha caneta tá embaixo da mesa, filha da p***. Estourou a porrada, cara. Foi carteira e mesa pra tudo. Sabe aquelas porradas que abrem a sala? Não foi nada disso, cara. Que não foi nada disso. Que isso, rapaz? A versão real foi ao contrário, cara. Cheguei, a caneta era sua. Botei minha caneta em cima da mesa, lá no fundão. Aí saí pra beber água. Quando voltei, tinha um gordinho, cara, com o cabelo de Elvis Presley. Elvis Presley tinha cabelo ruim, era ele, cara. Ai, meu Deus. Cara, eu sou sentado aí. Ele chegou e virou pra mim. Tu tá maluco? Aí eu cheguei e falei assim, ó, minha caneta aqui. Ele pegou a minha caneta e jogou no chão. Não tá mais. Aí eu peguei a cadeira. Eu peguei a cadeira dele e virei ele no chão. Caiu uma jaca. Eu passei pra soltar, saltar aquela pequena no pescoço e começar a correr atrás de mim. Sensacional. E o pior é que depois a gente ainda marcou, né? Final da aula, te pega lá fora. Ah, é, marcamos. Lá fora? Foi do Rebel. E aí, foi? Acho não, que nem aconteceu, já estamos amigos. Ficaram amigos antes. Não, não, não. Aí depois deram beijinhos e abraços, deram amor e ficaram amigos. Na hora do recreio a gente ficou amigo. Excelente, nada como começar uma amizade assim. Não, sinceridade, as maiores amizades sempre começam em porrada, sabia? Caraca, e já vai fazer isso há 20 anos. É verdade. Caraca, parabéns. Ah, tá vendo só, pelo jeito o Azaghal ele tem essa mania, né, de querer brigar com os amigos, né? Ah, olha, tem gastando o Azaghal, já brigou com todos os amigos dele, bicho. Todos. Mas fisicamente não. Tá bem, né, Azaghal? Senão fica todo mundo se arrebentando aí, mas, né, cara? Mais uma vez, estávamos eu e o Sr. K. Ai, meu Deus. Bêbados no Empório. Ai, meu voltando Deus. Do meu aniversário. Olha só que pessoa eu era, cara. Apresentar o Empório tem muitas histórias, hein, bicho? Mário, o Empório tem várias lembranças. Nem todas são boas, mas tudo bem. Olha a história, olha essa história. A gente... E falar que tava no Empório bêbado é... É uma redundância, né? Fomos com a galera que tava comemorando o aniversário do Fred pro Bob's da Avenida Atlântica. Olha que legal. Avenida Atlântica, Copacabana, de frente pro mar. De frente pro mar, lanchando com putas e travestis. Porque era de madrugada. Mas era do Otton ou depois do Otton? Era no meio, sabe? Era na fronteira. Todo mundo pode. Aponta. Ali todo mundo pode. Ali não tem, não precisa passaporte. Terra de ninguém. Ambiente salutar. O problema é que nós chegamos lá e o Bob's não aceitava cartão naquela época. Vamos, peraí, vamos ver agora a versão dele, depois vamos dar a minha, vai. Nós não tínhamos dinheiro. Uhum. E ficamos entediados enquanto estavam enchendo o rabo de sanduíche. Aí eu falei, aí Fred, na verdade eu não lembro que eu tava bêbado, se foi eu que falei ou se foi ele que falou. Vamos fazer Clube da Luta. Puta, olha o álcool é isso, forte, cara. Cara. Que ideia maravilhosa, hein, Azaghal? Que bêbados. Ideia boa, hein? E não, e na época eu tava fazendo boxe com um amigo imaginário, então tu imagina como eu tava nojento, né, cara? Tava se achando o cara, era o Rock Balboa. Aí começa. Começa os dois de guarda fechada, aqueles jabzinhos, sabe? Na rua. Na rua, na rua, com as pessoas passando. À noite, na madruga, né? Perto da grade de um prédio. O que eu lembro, que depois vou ser desmentido com certeza, é que a gente tava dando soquinho e tal, e aí eu dei um soco, um cruzado na cara do Fred. E fiquei animadaço, sabe, com um socão. Uhum. Falei, caralho, abaixei a guarda. O filho da p*** me acertou na beiça, um direto. Que eu fui com tudo no chão, cara. Que isso? Que eu abaixei e falei, venci, acertei na cara dele, prof, no chão. Cara, eu levantei numa ira inacreditável de álcool e vergonha. Uhum. Peguei uma cadeira de plástico que tava presa, que era do porteiro. Olha aí. E explodi a cadeira nas costas do... Cara, foram os dois pro chão. Eu lembro que veio flanelinha, traveco.